União Flasco, mano é sem caô. Batendo punheta com pau no ventilador. Se essa mina fala merda, vai ficar sem cabelo. Vou raspar a cabeça dela sem usar barbeador. União Flasco, câmera privê. Dois punk chats quanto eu meto em você. Mas é do lado da minha casa nessa porra cauete. Se eles brotar cheio de cookie, eu como eles. E você é União Flasco, vai tomar no cu. Se tu é Fluminense, mano, chupa meu peru. Só tem maluca pra facraque nessa porra dessa equipe. É o trem bala da colina carregando a R15. É União Flasco, nova ordem mundial. Os botafoguenses tudo mama no meu pau. E pra tu namorar comigo vai ter que fazer anal. E se tiver dor de barriga, tu vai cagar no meu pau. União Flasco, bota o Gabigol. Iba cheirado nesse jogo acelerou. Se tem traveco nessa festa porque ninguém me avisou. Meu flow tá tipo Ronaldo, se tem bunda, meto boa. União Flasco, puta que pariu. Toma com collection, meu pau é um fuzil. Não vem falar inglês pra mim, meu mano, eu moro no Brasil. Tô embrasado, disco com funk duplo. Falo bem, União Flasco, tô passando aço. Se tá respirando, eu taco o vapo vapo. Se não tiver respirando, vê se o corpo tá quente. Rima de necrofilia, um salve pro presidente. União Flasco, RJ até o sul. E se me chama de gaúcho, vou mandar tomar no cu. Não vai forçar a União Flasco até virar caneta azul. Se vier, enche meu saco, eu vou flotar, vou petar no União Flasco. As que pop são bonita, pena que são muito chata, até parece do Paulista. Fica espalmando facão a cada puxa que tu grita. Tô ficando muito puto e sua mãe chupa minha pica. União Flasco, talarico desde cedo. Que gosta dessa mina que ela não tem muito peito. Eu nunca te falei porque teu irmão pediu segredo. Mas nós é tipo família, só que de pornô de incesto. União Flasco, louca hype com locals. Na fila do banco todo mundo pega o pau. Boom é meia noite, tá usando plug anal. Suruba na quarentena geral pelado por cão. União Flasco, é a novidade. Eu assisti e trouxe essa merda postagem. A minha piroca, porta-mala, tua bunda é a bagagem. Tu não come travesti, mano, isso é muita viadagem. União Flasco, quem tá respirando gosta de lamber por eu. Tô falando muita merda nesse beat do Raku. Se é tua raba, uma floresta, meu pau azul, bumba fã. União Flasco, quase rexona. Eu não sou boela pra ficar ficando sona. Se a tua boca é um forró, minha piroca é a sanfona. Chota dessa mina é veja, eu acho que eu comi a Fiona. União Flasco, é a seleção. Batendo punheta, mas eu nem tô com tesão. A quarentena tá chotona e meu pau tá na minha mão. Eu tô no meio do online, que se foda, meu irmão. União Flasco, mano, eu sou real. Uma track inteira só falando do meu pau. Sou melhor no street trap, nunca vai ter discussão. Esses mano pensam em dinheiro, penso na minha diversão. União Flasco, esse é o meu momento. Piscando meu cu, a pica faz o movimento. Cê pode ter varavinho mesmo teu som sendo sem graça. Eu sou o rei do underground, bato punheta na praça. União Flasco,